Íntima fração. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Íntima fração. Um programa de Francisco Amaral, na Radar. Domingo, meia-noite, quarta, 23. A voz posiciona-se à frente a um imaginário microfone. Ouçam. Agarrem. É em vão. É maravilhosa essa impossibilidade, como nos desaparecidos dias da rádio. Thank you. Thank you. Thank you.

myself about it. All the denial in this world to bother me. I ask myself about it. Thank you.